Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Reef Service. E o Reef Service desta semana é dedicado a lançamentos de 1997. E vamos iniciar com os brasileiros Dr. Sin e do álbum Incinery. Vamos ficar com aquele que é o maior clássico da carreira da banda brasileira: a música Futebol, Mulher e Rock and Roll. Para vocês, Dr. Sin, Futebol, Mulher e Rock and Roll.

no la verdad. Me quieres terminar, pues como un espejismo no te pudo deslumbrar. No gastaré mi vida con alguien como tú, no. No gastaré mi vida cargando esta cruz. Por mí está muy bien, si vienes o vas. Por mí está muy bien. Após Dr. Sin, continuamos na América Latina, mas subimos no mapa para o México e apareceram-nos os Tercer Acto e a música Falsa Liberdade, música retirada do álbum Eternidad de un Instante. E terminamos esta sequência com os também mexicanos Coda. E do álbum Nível 3 ficamos com a música Muy Bien. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Flesh and Blood, uma banda hard rock blues que conta com Danny Vaughan, o vocalista do Staikito, e do álbum Blues for Days vamos ficar com a música Sweet Sister Rose. Para vocês, Flesh and Blood, Sweet Sister Rose. She makes a stay with a dulcet sweet comfort. She got the power in her hands. Some say she's an angel. Don't believe all that you hear. One touch from the sister make your pain disappear. Where she came from, nobody knows. On her arm is a rosary and a long stem rose. Sitting there, then she's there. Heaven only knows. Won't you save me, sweet sister Rose? resistance, the demons at my door. She whispered words of encouragement and a little more. The hands of a healer, the eyes of a saint, the touch of an angel took me back home again. The night is gone with my silent rose, like a gypsy wind. Twice as ugly. E nesta sequência mais bluesy, após Flesh and Blood, ficamos com os Jekyll. E do álbum Cut the Crap, ficamos com a música Twice as Ugly. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um trabalho a solo do guitarrista dos Journey. Um trabalho a solo de Neil Sean. Em 1997, Neil Sean lançou o álbum Electric World e deste álbum resolvi escolher a música Gypsy Dance. Para vocês, Neil Sean, Gypsy Dance. Thank you. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Neil Sean, ficamos com outro guitarrista aqui em trabalho a solo. Estou a falar-vos de Tommy Denander, que em 1997 lançou o álbum Limited Access. E deste álbum ficamos com a música Missing Time. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência com um som um pouco mais pesado. E vamos iniciá-la com os polacos Xander House, que em 1997 lançaram o seu, que eu acho que é o único álbum, o álbum 36i6. E deste álbum resolvi escolher a música Mr. Harley. Para vocês, Xander House, Mr. Harley. Yeah. E nesta sequência com um som um pouco mais pesado, após Xander House, quem nos apareceu foi Bruce Dickinson, que na época era o ex-vocalista dos Iron Maiden, E do álbum Accident of Birth, ficamos com a música The Ghost of Cain. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com Joey Tempest, o eterno vocalista dos Europe, que em 1997 lançou o álbum Azalea Place. E deste álbum resolvi escolher a música Losing You Again. Para vocês, Joey Tempest, Losing You Again. Can you hear my love is calling across a stormy sea tonight? I'm a soldier of fortune, I'm a warrior of the night. Will you wait for me, my darling? Should I make it back to shore? Will God call before I see you? Will you love me evermore? Hold the line until I make it back to you. Hold the line until the sun comes shining through. I must have prayed a million times or more. Cast my mind through all the memories from a long, long time ago. Oh no, are you really letting go? E nesta sequência de baladas, após Joey Tempest, quem nos apareceu foi John Sykes, que na época era ex-guitarrista de bandas como Whitesnake, Tigers of Pantang e Thin Lizzy. E do álbum Loveland, ficamos com a música Hold the Line. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som AOR, com um som hard rock melódico. E vamos iniciar com os Aviator. E do álbum Aviator vamos ficar com a música Frontline. Para vocês, Aviator Frontline. Just begun. E nesta sequência, com um som mais AOR, mais hard rock melódico, após Aviator, ficamos com os suecos Clockwise. E do álbum Nostalgia, ficamos com a música Higher Ground. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com aquele que vai ser para sempre conhecido como o vocalista dos White Lion. Estou a falar-vos de Mike Tramp, que em 1997 lançou o álbum Capricorn, e deste álbum resolvi escolher a música If I Live Tomorrow. Para vocês, Mike Tramp, If I Live Tomorrow. Girls. Redemption in a long white bottle. Good. após Mike Tramp, apareceram-nos duas bandas germânicas. Em primeiro lugar, os Pink Cream 69, com a música Until I Wake, do álbum Food for Thought, e terminamos a sequência com os Bonfire, e do álbum Rebel Soul, ficamos com a música Rock Me Till I Die. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com o projeto liderado por Nikola Kotsev, o projeto Brazen Abbott, que em 1997 lançou o álbum Bad Religion. E deste álbum resolvi escolher a música Nightmares, música que é cantada por Thomas Wikström. Os outros vocalistas convidados para este álbum foram Goran Edman e Jolene Turner. Nikola Kotsev sempre se soube reunir com grandes vocalistas e com grandes músicos também. Para vocês, Brazen Abbott, Nightmares.

Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Brazen Abbott, quem nos apareceu foi Axel Rudi Pell. E do álbum Magic, ficamos com a música homónima Magic. Nesta época, a banda de Axel Rudi Pell contava com Jeff Scott Soto como vocalista. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os YMT, banda liderada pelo vocalista e guitarrista Dave Manichetti. E do álbum Endangered Species, vamos ficar com a música Black Gold. Para vocês, YMT, Black Gold. I'm so rough. It seems like you're the only one. You feel you've had enough. Just find your way back to me. Take the road that brings you home. E após o INT, que nos apareceu foram os Loud and Clear, do álbum Loud and Clear, ficamos com a música Candle in the Window. E terminamos esta sequência com os Night Ranger, e do álbum Neverland, ficamos com a música New York Time. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois instrumentais de dois grandes virtuosos. E vamos iniciar com Yngwie Malmsteen, e do álbum Facing the Animal, vamos ficar com a música Head on a A-Team. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Head on a A-Team. após Yngwie Malmsteen, quem nos apareceu foi Michelangelo Bethio, e do álbum Planet Gemini, que é com a música Time Traveler. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência com duas baladas, e vamos iniciá-la com Zaram Skaram, e do álbum Karma Cleansing, a chegar com a música Hail Hail. Para vocês, Haram Skaram, Hail Hail. Really can't decide. one-night stand with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Is it all? The one who turns the knife inside of me. Take a look, kid. E é com Aerosmith, Hole in My Soul, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Hail Hail, dos Aram Skaram. E terminamos com Aerosmith, Hole in My Soul, do álbum Nine Lives, álbum lançado em 1997. E é precisamente um outro programa dedicado a lançamentos de 1997 que vamos ter na próxima semana. E, com Aerosmith, deixo-vos o desejo de uma ótima semana e um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on!